mantendo no máximo 500 pés. Cheque o modo Charlie Romeo Oscar Bravo. Gente, não recebo atitude do Romeo Oscar Bravo. 00 conquista, decola da 10, curva direita forte, gol levar a saída 19-8, controle 5105, transporte 5-2-3-1 da Trip. Correto, Trip. Quando pronto, estou em posicionamento na área remota. Teste está na remota, 1-3, chamará quando pronto, Trip 5-2-2-1. Zulu, hotel Romeu? Gente, 1000 pés, hoje 1014, o Zulu até o Romeu. Autorização, confirma? Acho que não vai não. O TAN 3663 estimado para iniciar o táxi? O 3663 solicita regresso para o Singer 2. 3663 aguarde correlação com a infraero. Aguardando. 223, chame Recife, 1288, alternado no 260. E 288, 260, obrigado, bom dia. TAN 3663, poderia confirmar o motivo? Ah, problema de manutenção aqui na aeronave, tem que fazer um reset aqui. Subiu. Ok, estamos sem. Dólar Azul 4299, para o táxi com 119 a bordo, 4 horas e 35, alterna Ribeirão Preto. O Romeu está bravo, no máximo 500 pés. Táxi, para informação vai ser... Só temos uma saída para o senhor prosseguir até o ponto. Estaria mesmo em estar um momento ocupada. Estamos já coordenando com a Infraero para podermos agilizarmos aí o fluxo, ok? Ok, vai aguardar. O Salvador 359 para Curitiba, milha 340, está em cima. Transponde, não recebo, o meu Oscar Bravo. O Zulu até o Romeu, reporte cruzando 2.500 pés. Zulu, copiou o TAN 3859. TAN 3663, coordenado com a Infraero, o senhor vai ter que prosseguir até a área remota, ok? Então o senhor vai prosseguir o táxi via Índia e no ponto para somar a torre para prosseguir até a pista. O TAN 3663, está área remota. Gente, então via Índia, aí chama a torre para prosseguir para a remota, TAN 3663. O sinal 6311, ingressa via Juliette até o 01. Via Juliette para o 01, sinal 63. O azul 4299 irá observar o sinal ingressando e após o mesmo, o senhor vai prosseguir via Pátio 1, Índia e Alfa. E no ponto espera, somar a torre, frequência 118, decimal 6. Pátio 1, Índia e Alfa. 118,5 ponto espera, do 4299. Salvador, TAN 3259. TAN 3259, Curitiba, aguarde cópia. Aguardando. Olha, eu vou fazer o processing intersection, Juliet. Trinidad, X-ray Lima, Foxtrot 120, after the Embraer, Front Azul has passed, cleared via Juliet Gate 11, after the Embraer, Front Azul. After the Embraer Azul, Juliet, 111, Tower, what's the deal? Thank you. Então a intenção é decolar com Pro Azul já pronto? 23, bom dia, número 3, para copiar, aguarde. Apresente com o Pro do Frado Tapão agilizando, evite apenas sobrevoo das aeronaves no solo, ok? Guardião 07, o vento 100 graus, são 09 nós. Oi, bom dia, tá 3663 para regresso ao Pátio Alemão. Estimativo, não temos aeronave na aproximação, TAM 3663, precisado de ingresso via pista, reporte na Taxi Delta, ok? Gente, via pista, vai na Delta e reporte TAM 3663. Zero, copia? Consiga. Autorizado Curitiba 380 via Upper Whisky 58, decola 10, a curva é à direita, saída da El, Leda e após Leda, Sagaz. O controle Salvador opera em 119.8. Aciona 5101 no transponder. Cotejo. 380-358-10, curva direita, Anael, Leda, Sagaz, 101, 19.8, controle, 3.3. Correto, quando produção e posicionamento no 07. Vai chamar. O Papatango Golf Serra, Paz 5. Golf Serra autorizado, voo local para a toque remessida em Valença. Vai decolar da 107 com vaga direita, corredor a serra restrito no 1000 pés. Controle opera em 119.8, aciona 0260 e confirmando o nível foi o 045. Sente guardião 07. Valeu, valeu. Copiado, Golf Serra, acionamento táxi da Ecolásia. Chama agora a torre, frequência 118.6. Tem estimado para o CNR 632? O CNR 63, 12, está autorizado agora no 03, chama táxi. Posso, tá? O Gol 923, Guarulhos 360, copia? Copia, 923. Autorizado, 360, Guarulhos e Upper Whisky 50, decola 10, a curva é à direita, saída da El Leda e após Leda, Videve. O controle opera em 119.8, aciona 5055 no transponder, cotejo. Autorizado 360, Upper Whisky 50, da El Leda, decola da 10 com curva à direita, pós Leda B10. Aciona 5055, controle 198, gol 1923. Correto, gol. Quando pronto, chame posicionamento no 06. Chama lá. Visual para pouso 07. Gol 1888, desce para 3.000 pés, ajuste no 04. 3.000 pés, 104, gol 1888. Quilo Quebec Serra, Moura de São Paulo está autorizado 1.000 pés, decola da 107, a curva é à direita, está o corredor Axé. Controle opera em 119.8, aciona 0135 no transponder, cotejo. Chama o solo em 121.9, ok? Gente, eu tenho a 303, espera daqui a pouco. Passo 5. Vai chamar a torre para acionamento táxi de decolagem, confirme o PLB. Firme? Sim. Vai ser a reposta quando pronto para o táxi. Sim, a posição estamos aguardando com a Infero, a posição exata do senhor, ok? Mantendo a posição, TAM 3663. O TAM 3663 vai prosseguir o cruzamento da Alfa Kilo até a posição 7 do passo 3. Alfa Kilo, posição 7 do passo 3, TAM 3663. Paulo, TAM 3304, curte acionante, posição 12. TAM 3304, 12 está autorizado, chame táxi. Autoridade, chama na táxi, TAM 3304. Mike Eco Delta, prosseguindo para Manati, aguarde cópia. Bruno, bom dia, voo 982, tem informação, siga. Voo 982, o senhor identificação, autorizado chegar na mar e desce, mantém 050, da presente, vai TAP. Autorizado, voar direto em TAP, 050, até na identificação, voo 982. 1888, sem restrição, desça para 13.010, o ajuste permanece 1014. Para 13.000, voa 1888. Saudou, guardião. Guardião 05 ou 07? É o guardião 05. É. Já nessa posição, acendeu para 1010. Confirme? É possível, nessa posição, já lá, acender para 1000 pés? Mantém 500, o guardião 05. Obrigado. Afirmativo, vai prosseguir para sobrevoo em Valença. Como é que é com o Delta? Vou coordenar com a torre apenas no fase 4, prosseguindo aí com a manobra de solo aguardando. Então, você vai copiar da presença? Confirme. 1199 decimal 8, boa viagem. 98, obrigado. Bom dia. Decola 17, curva direita, corredor a fé. Controle opera. 199 decimal 8, oceano 0137 no transponder, cotejo. Isso, é ponte alhada e pronto para decolagem. 4299, contato radar, só para 360, saída da EL. 60 da EL, 4299. Após 2000 pés, autorizado por ele da EL, pro azul 4299. Após 2000 da EL, 4299. 0 alinhar e manter o chaleiro. Alinhar e decolar, Oxenemia 312 autorizado, vento 90 graus, 119, altíssimo 0 no 4014. Afirmativo, da luz, alinhar e decolar, cabeceira 0. Claro, voa no 888. 5819, informação índia, autorização Guarulhos. 5819, muito bom dia, guarde cópia. Guardando 5819. E prosseguia o ingresso no pátio 4, aguarda a liberação de pista. Polícia para a consideração contra os tratos. Rodou, guardião 105? Prossiga, guardião 05. Será que tá com... nós temos graça com o setor aqui do guardião? É que a posição que o guardião 05 se encontra poderia ser tráfego para as decolagens da 10. Ok, a gente está a 7 milhas aí do campo. Será que tem alguma previsão de possibilidade de ascensão aqui para 1000 pés? Temos duas aeronaves para decolar da 10. Uma para o norte e uma para o sul, para o guardião 05. Nesse setor, 1000 pés poderia ser tráfego. 500 não interferiria. No caso é 1000 pés na vertical aqui, a gente não vai acessar o setor não. Gente, ainda mantém a 500 pés o guardião 05 aguardando as decolagens das duas aeronaves. Tá, obrigado, já. 2-1-1, aguarde. 5-2-2-1, posição 1-3, puxa acionamento. Copiado, trip. Após o início do táxi do Airbus da TAM, está autorizado, coordenei com a equipe de solo. Gente, após o TAM, autorizado, trip 5-2-2-1. Após o caravan da Baeté, linhas aéreas decolar, está livre para a cabeceira, aquilo que vai que serve. 05 ao controle. Desculpa. Tem alguma possibilidade do guardião se afastar 1-0 milhas de Salvador? A 10 milhas poderia acender da presente com 1000 pés. Solo 3-3-0 TAC, 3-3-4-4 TAC, TAC 7-0-4 horas, se altera com 20. Taxi a via, passe 1 no Índio e Alfa, ponto espera, chama a torre, frequência 198, decimal 6. Passe 1 no Índio e Alfa, primeiro ponto espera da 10, 6, 6, 6, 6. Oceaner 62, 1 no 1, no coordenador com a equipe de solo após a passagem dos airbus da TAM, tem livre para o subir acionamento no 04, somitário. Tenente, após a passagem da TAM, livre a posicionamento, pushback, 62 no alto, obrigado. Xenã 6312, contato radar, sua para 350, saída Pucã. 350, Pucã, 6312. Só para a precisa condenação, o guardião está visual com o Xenã, está 7 milhas. Gente, guardião 05. 312, escutou? Gocerno, decolado 28, controle agora 19-8, até a volta, Gocerno. 19-8, obrigado. Oi, bom dia, Oscar Gocerno, decolou no 7, cruzando 500. Para Gocerno, 1010, corredor Xé, reporte no farol da Barra. Tomando o farol da Barra, Oscar Gocerno. O pioneiro 32 entra para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Controle autoriza para o 4299 direto bridge? Mantenha o perfil azul 4299. Vai manter. Pioneiro 32 está presente no Etelô. 63112 Aracaju, confia? Pioneiro 32, controle. Controle, é o pioneiro 32. Na presente voa a posição pelô, o pioneiro 32. Posição pelô. E confirma a indicada do pioneiro 32. O cara vai decolar a festa, tá mantendo aí o mil pés. Vai bloquear aí o fala de tapão em mais um minutinho. Dá pra ter contato visual contra a frente? Ok, condições de manter separação visual, 110 com 10, para livre teclado, que você quiser. Meu pai na proa pegou o pneu 32, calma, né? Calma. O 1888 estabilizada? Sim. Completa aproximação, torre 118.6. 86 graças. O 1982 desça para 3 mil pés, ajuste 1015. Livre da restrição de altitude em Itap. Para 3 mil pés, liberado a restrição em TAP com 1015, com 982. Trip 5221 com 63 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Salvador para o táxi. Piado, Trip, vai seguir o Airbus Delta, né? O Airbus Delta, né? Confirmando. Vai seguir o TAM. Que já iniciou no 07. Será o número 3 para decolar. O trip aguardando para iniciar o táxi. Aguardando para iniciar o táxi e vai seguir após a autorização o TAM, trip 5221. A pista 10, 100 graus com 10, 9, 3, 3, 0, 4. Rolou triplo 8, 7 do tráfego avistado, continua a aproximação, aguarda a liberação da pista 10. É voz da TAM, iniciou a rolagem. Aguardando liberação, voo 1888. 3859 para táxi, 4 horas e 30, alternando Campinas, 1751. É um Charlie 208, mantendo o número pés no corredor Axé, posso visual com o mesmo? Visual com ele. Seja autorizado direto morro, quilo Quebec Serra. Direto morro, Quebec Serra. Corri meu chamado de pouso e morro. Para... 1150, copiada. Certo, Quebec Serra. Quanto que Serra confirma destino? É Valença. Pouso e colagem em Valença. Sente, confirma estimado de pouso? Mais 14 minutos. Sente, 1145. Matinho. Azul 4299, chame Recife, 1251, alternado na 3325, bom voo. Eu sigo, não escuto. Chame Recife, 251, alternado no 3325. 251, 3325, o 4299. Nove, oito, obrigado, uma boa. Oito, sinal, meia. Índia Alfa, 18-6. 3859, taxi, Apache 1, no Índia Alfa, ponto para a torre, 1-8-6. O trip 5221 vai seguir o TAM via Apache 1 no Índia Alfa no ponto de espera acima da torre 1-8-6, confirmando o ajuste no 0-1-5. Gente, vai seguir o TAM via Alfa, o trip 5221. Solicitar um no meu pés no setor? Não, no momento eu agradeço, senhor. E já circula novamente, eu estava aguardando a decolagem da aeronave da TAM agora. à sua esquerda. Se o senhor solicitar 1.010, se necessitar 1.010, solicite de novo o controle. Doutora, autoriza a proa do Romeo Fox 18 para o Oxanê 6312? Oxanê 6312, chame Recife, 2545, alternador 1285 e corre diretamente com o mesmo voo. 545, obrigado, até a volta. Contato radar, plantaram 380, sai da Gole, então 3304. Final 380, TAM 3304. No 888, bom dia, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, com 888. Desça para 3.000 pés, hoje o chão 095. 3.000, bom dia, ponte zero da 1.0 pronto. Bom dia, 6.2.1, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento de 100 graus com 8 nós, altitude 1015. 1015, autorizado alinhar e decolar da 1.0, alinhar 6.2.1. Não prossiga. Bruno 35, Romeu Fox Lima, apenas fique atento ao tráfego do Oscar Golf Serra, agora passando fora da barra, 1.010. Torinho de Juliette, bom dia, Cairu, aguardo de cópia. O tipo de equipamento, o Romeu Fox Lima? Gente, Oscar Golf Serra, fique atento ao tráfego de Oscar Serra 50. Mantendo 500 pés, o Romeu Fox Lima agora no através de Veracruz. Sente, frequência livre para a coordenação, Oscar Golf Serra. Frequência livre, Oscar Golf Serra, mantendo 1.000 pés até Valença. 19 decimal 8, aciona 0160 no transponder Cotesa. Momento. O meu Fox Lima, reporte por fora da barra. Tudo pronto, acionamento táxi e decolagem de uma torre 1-2, decimal meio, informe POB. Começo aí, obrigado, bom dia, com 983. Gente, ó, pegou que terra, frequência livre. Salvador, tem 385 km. 982, sente o tráfego avistado. Checa o trem de pouso, vento é de 90 graus, 10 nós, pouso autorizado. Livre pouso no zero, baixado travado, com 982. Livre acionamento, VT Juliette, reporte para iniciar o táxi, ficará atento ao Sikorsky da Omni Táxi Aérea ou da Líder, se não me engano, em procedimento de acionamento aí no pátio 4, hein? Okay? 982, pouso autorizado, pista 10, cheque o trem, 100 graus, 10 nós. Livre pouso, 1-0, baixado travado com 982. Oxanã 63, 62, 11, decolado 37, 198, controle do governo. 198, obrigado. Aqui é copiado, está um pouquinho baixa a transmissão, se puder checar o equipamento. Copiado então, observará o pouso do 37 voo, após aliás manter a cabeceira 10, tá 3859. Xanã 6211, contato radar, soltando 360, saída da EL. 360, autoriza a proa de da EL, do presente? Autorizado. Grato. Romeu Fox Lima, CN código 0135, posição normal. 360 via Upper Whiskey 50. Decola 10, a curva é à direita, saída da El Leda e após Leda, Bidev. Controle Salvador, opera em 119 decimal 8. Aciona 5120 no transponder, Cotege. 300 para Guarulhos, 360, contato 350. Pista 10, curva direita, da El Leda, Bidev, 198, 5120 no transponder. 5120 no transponder, quando pronto, chama e puxa o acionamento, me informa o okay? Gate. Preparei, posição 1. Copiando. Litoral, reporte no Través de Pituaçu, Romeu Fox Lima. Salvador, guardião. Prossiga, guardião 05. Dá uma sessão do futuro de operação de lá, para retornar em patrulhamento aí por sobre a Estrada do Coco, para Salvador. Gente, o guardião 05 vai manter a linha do litoral? Eu sou para a Estrada do Coco, não precisa não, não vai pro litoral não. Gente, o Guardião 05. O Guardião 05 sobrevoa agora, será na Estrada do Coco, confirme. Afirmativo. Gente, o Guardião 05. Se você não chamar para graça. Então 3602, acione identificação autorizada de chegada à mar e desce, mantenha 050. Desce, mantenha 050 na mar e mantenha 080-1304. Gente, agora com Recife, 1251, resta 1288, alternado no 260, TAM 3304. 2281260, obrigado, mas... Vento 100 graus com 10 nós. Estou no zero, decolagem. Ah, autoridade. Zero decolagem, 0, 3, 2. Clip 5221, ponto espera, down zero. Clip 5221, observe 320 da decolagem, né? E mantenha a posse. A decolagem está ali, mantém. Clip 5221. De Alfa e reporta antes da ataque 6 Juliet. Alfa vai reportar antes da ataque. Paulo MS 5811 no portão 9, pushback acionamento. Aguardando o evento final, pioneiro 32. Desta proa, desça para 2 mil pés, ajuste 1015. 2 mil pés, 1015, ajuste pioneiro 32. Está autorizado o 5811, inicia o posição e para o táxi. Está autorizado o posicionamento, chama lá para o táxi do 5811. Desculpa. Confirme qual, em qual distância de Salvador irá manter sobrevoo na Estrada do Coco? Nós estamos no momento em buraquinho, visual com a aeronave decolando uma zero, buraquinho, retornando para Salvador. Gente, o Guardião 05 da presente solicita retorno a Salvador? Afirmativo, vamos retornar sim. Gente, o Guardião 05 aguarda transferência junto à torre. Escuta para transferência. Bomzinha, voo local, vai prosseguir para sobrevoo e toca remetida em Vera Cruz, confirma. Tá 3859, decolado 42, chama controle em 119, decimal 8, boa viagem. Obrigado, bom trabalho, tá 3859. Felipe 5221, decolagem autorizada, quando o clope 100 graus, 10 nós, 5221. Já decolagem iniciando, Felipe 5221. Confirmando taxia via Pátio Uno, Índia e Alfa, e no ponto de espera Sama Torre, frequência 118, decimal 6. Pátio Uno, Índia e Alfa, 186, ponto de espera com nós,